Atenção, encerra-se neste momento a rede de rádio para a transmissão da Igreja Universal do Reino de Deus. Rede Aleluia. Família, força e fé. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrota e conquistemos uma vida de vitória. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. YB 905, 99,7 FM, Rádio Metropolitana. YK 760, Rádio Manchester AM, 1520. Emissoras afiliadas da Rede Aleluia. Todo menino sonha em ser um jogador de futebol. E esse era o meu sonho. Você achou que eu me tornei um jogador de futebol? Não, minha habilidade é outra. Eu sempre gostei de penteado. Eu fui a uma barbearia de um amigo meu e falei assim, eu poderia aprender a cortar o cabelo, né? Só que na época eu não tinha condição de pagar um curso, de me profissionalizar. Então eu tive a ideia, vou oferecer a ele uma troca de serviço. Ao invés de ele me ensinar e eu ter que pagar pra ele um curso, então eu varria chão, limpava. Começar sem recurso pra mim foi uma das maiores dificuldades. Mesmo assim, eu continuei persistindo. O que me motiva todos os dias é a sede de alcançar as metas estabelecidas. E acima de tudo, manter essa força que há dentro de mim, que vem da fé. Meu nome é Victor Matos Barbeiro, mais conhecido como Engenheiro Capilar. Eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. A Rede Aleluia traz uma grande novidade. Já está disponibilizado para download o novo aplicativo da Rede Aleluia. Nele você encontrará as emissoras da Rede Aleluia e afiliadas de todo o país. Ao baixar o dispositivo, você consegue sintonizar ao vivo a Rede Aleluia de onde estiver e acompanhar a nossa programação. É fácil e prático. Visite no campo de busca da sua loja virtual Rede Aleluia ou pelo aplicativo universal.org e tenha a Rede Aleluia pertinho de você. Rede Aleluia. Família, força e fé. A partir de agora, nessa emissora, Ponto de Fé. Um programa para fazer o seu dia mais feliz. Ponto de Fé. Olá, minha gente, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua terça-feira. Bom dia! Muito bom dia, o Ponto de Fé entra no ar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ao vivo. Agora são 9h04, ao vivo aqui pela Rede Aleluia Sorocaba, a 99.7 FM. Um abraço a todos os sorocabanos, você que nos ouve aqui de Itu, aqui de São Roque, de Votorantim, de Araçoiaba da Serra, Boituva, Cerquilho, Tatuí, Mairinque, toda a nossa região que está aí diariamente ligada na Rede Aleluia, que leva para você a palavra de Deus, fé, orações, testemunhos, coisas boas que vão abençoar o seu dia e a sua família, que vão acrescentar muito à sua fé e à sua vida espiritual. Daqui a pouquinho teremos uma oração aqui no programa, a oração que fazemos todas as manhãs, de segunda a sexta, que é às 9h50 da manhã, às 10 para as 10. Você pode até colocar esse relógio para despertar de segunda a sexta, e às 10 para as 10 nós fazemos uma oração. Prepare agora seu copo com água ou uma garrafinha com água, deixe próximo do seu rádio, do seu celular, onde você está ouvindo o programa, e nós vamos fazer uma oração. Você também pode falar com a gente aqui no programa pelo WhatsApp. Pegue o seu celular, manda um zap aqui pra gente. Se você tem um testemunho para contar, você que já foi abençoado, Deus lhe guardou, lhe protegeu, lhe abençoou através dessa fé, das orações. Se você está precisando de oração por um problema, uma orientação, quer conversar, desabafar, escreve aqui pra gente, eu gravo um áudio. É o 3211-0157. O zap é o 3211-0157. O DDD é o 15 aqui de Sorocaba. Aqui com a gente o pastor Paulo já está com o WhatsApp pronto para lhe ouvir, para lhe responder e para colocar aqui o seu nome na oração. Pastor Paulo, bom dia. Bom dia, Bispo Tiago, e um bom dia a todos os ouvintes. Olha, no programa de hoje vamos apresentar aqui depoimentos de pessoas que resolveram seus problemas quando aprenderam a usar a fé. Nós vamos falar sobre isso, como usar a fé para resolver os seus problemas, e você ouvirá resultados de pessoas que se libertaram ao participar na sexta-feira da corrente de libertação. Inclusive, nessa sexta-feira, estaremos iniciando uma nova campanha de libertação que vamos explicar aqui no programa de hoje. Também no programa de hoje vamos falar ao vivo com o pastor Maxson, que daqui a pouquinho vai falar conosco lá da Catedral de Sorocaba e nos trará as informações do que acontece hoje, nessa terça-feira, aqui na Universal. Já também o pastor Paulo com informações sobre a vacinação aqui na cidade. Hoje é dia de vacinação. Hoje é segunda dose, hein? Se você já tomou a primeira, fica aí ouvindo o programa, que nós vamos dar informações sobre a segunda dose hoje aqui na cidade. E também hoje o depoimento da Patrícia. Olha, a mãe dela fez a fogueira santa, ela estava virada, usando drogas, tentando se matar. Aí a mãe dela, a senhora que é mãe, a mãe dela fez a fogueira santa, olha, você não vai acreditar. Em poucas horas, não demorou uma semana, um mês, um ano, em poucas horas, Deus respondeu a fogueira santa da mãe da Patrícia. Ela estava usando drogas, bebendo, viciada, queria se matar. E a mãe foi para o altar e fez sacrifício. Olha, essa é uma história extraordinária de resposta urgente. A resposta foi rapidinho. Você que está na fé da fogueira santa, ou que precisa de um milagre na vida da família, fique ligado com a gente. Já você ouvirá esse depoimento. Bom, hoje é terça, né? Dia 13 de julho. A temperatura agora aqui em Sorocaba está em 19 graus. A previsão para hoje é a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Pensamento do dia. Olha, Deus não tortura os seus filhos para prová-los. E se algo ruim está acontecendo em sua vida, olha, seja certo que há um mal agindo por detrás desse problema. Deus permite os desafios para que, através de uma revolta contra a situação, nós tenhamos vitórias e cresçamos ainda mais na nossa fé. Mas Deus nunca permite os problemas para nos humilhar e nos destruir. Não, quem age assim é o mal. Portanto, se você está passando um problema, um sofrimento, revolte-se contra o mesmo. O pensamento de hoje é o seguinte: não fique administrando seus problemas. Com você, Ponto de Fé. É, agora são 9:09. Programa Ponto de Fé. Um ponto de partida para a mudança da sua vida. Quinta-feira, o Dia dos Milagres. Diagnóstico irreversível. Tratamentos médicos que não apresentam resultados. Doenças crônicas cujo sofrimento é diário e constante torna a vida insuportável. Muitos antecedem a morte por não aguentarem mais. Se você pertence ao grupo de pessoas que já estão cansadas de tantos medicamentos e tratamentos, sem obter quaisquer resultados...